tamanho do meu ego. É, que hoje tu tenta ser um pouco mais sério. Cansaço, quieto, ansioso e disperso. Me disperso, adeus e penso. Foi lindo ao mistério, que esse Deus é arquiteto. Pelas linhas tortas, escreve certo. Então a casa caiu de vidro, meu teto. Faço minha fé e teu plano de fé. Sei que ninguém vai chegar nem perto, mas você vai aprender que quem come pelas beiradas no fim só come o resto. Variação me resta certo. Pedi teu céu e ganhei o inferno. Fiz você subir pelas paredes pra gozar no pé. E apesar da queda grande, sei que não passo do pé.